Conversa. Okay. Não, é que temos que fazer. Mas fala agora, está bem? Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para não ouvi. O quê? Conversa para surdos. Conversa para surdos. Surdos! Ficaste satisfeito? Vocês são surdos? Sou o Miguel Teixeira. Vocês estão a ouvir o Simpsons? E a mim também. Conversa para surdos. Porque ninguém nos está a ouvir. Eu não sei, o Hugo é que depois vai misturar isto tudo. Pá, quando já, quiser. Já estás? Ah, pronto, ok, tudo bem. Então, mesmo, o que é que tu achas da vitória da coligação à frente? Está lá à frente um complemento. Claro, meu. Que nojo. Eu guardei o meu direito de voto, man, para promover este podcast, ok? Na verdade, metiste um crime. E foi o voto mais útil que eu podia ter dado, porque quando o Gaddafi foi sodomizado com lanças e morto à frente do mundo daquela forma bem brutal, foi o último homem que eu tinha votado, man. Eu ainda tenho lá a foto do meu tipo de voto de Gaddafi, man. E se tu achas que não foi um voto útil, olha lá o que é que aconteceu na Líbia, entretanto, que a gente tem que estar a recolhê-los todos. E sabes porquê que eles continuam a gastar 10 mil euros a vir de barco e a arriscar a vida toda? Ou achas que isso não chegava para um bilhete de avião? Para tu e a tua família toda virem até à Europa em primeira classe? Porque chegas ao aeroporto e dizes, então, tem algum tipo de residência, trabalho? Não, então tem que voltar para o seu país pelo seu próprio preço. É um bocado estranho. E porquê que continuo a chamá-los de... Tu sabes perfeitamente, se deres um estatuto de refugiado a uma pessoa que realmente é refugiada, o próprio estatuto muda logo as regras como tu podes tratar. Por isso é que continuas a ver na televisão migrantes, meu. Que arriscam a vida dos seus próprios filhos a virem num bote de borracha, estupidamente, quando gastam o dinheiro que eu não tenho, nós não temos, man, e podiam vir de avião, meu. Primeira classe, meu. Sabes o que é que eles têm reclamado na última semana? Que é as coisas que não dão na televisão? Sabes a cena de James Cameron que tem um escândalo que andava a ter a cabeça a um porco num ritual? Comercial na Síria? Na Síria? Ouve, se tu vais arriscar uma travessia num bote de borracha, anda uma teca para trás e apanha um avião em Angola. É o que tu quiseres, meu. Com aquele tipo de dinheiro, tu só não tens o budget. Pois cá, em condições perfeitamente com a tua família, se quiseres entrar ilegal e aproveitares um estatuto de refugiado. Tu tens voluntários de ajuda humanitária, meu, que uma das gajas até já foi violada por 15 bacanos, meu, e o próprio diretor da cena humanitária disse tu não digas nada publicamente para não dar mau aspecto à merda. Sabes o que é que eles andaram a reclamar há duas semanas para cá? Queremos mais tabaco, dinheiro e net mais rápida. E tu não queres? Eu trabalho por essa merda. Eu não vou para lado nenhum reclamar merda que não tenho direito a... Tu tens gajos a vir refugiados do Afeganistão. Nós, como portugueses, quisermos emigrar para a Inglaterra, entra para o norte da África porque dão-te uma casa, aparentemente. É só mandares a tua carteira pela borda fora e dizeres, eu sou refugiado, na minha terra cheia bombas, meu. Isto está completamente urgente. E só para completar a merda, a coligação ganhou novamente. Yes. E o António Bosta está armado em parvo, porque isto é simplesmente um teatro político. Nós todos sabemos que a situação vai acabar. Eu até pensava que sexta-feira era o dia que, pronto, a gente cede à coligação. É mais um fim de semana, pronto, tudo bem. Mas basicamente a gente já sabe. O poder da esquerda é um bocado de ir a lado nenhum. Por isso é que eu votei na gente, meu. Mais nada. Fuck, meu. Há muitas coisas que não há acontecendo, mas já, a ser já... tão mal. Olha a intervenção do Putin na Síria. Mas tu já me tralhaste aí 500 assuntos e eu já nem sei para onde é que hei-te responder. Isto hoje vai ser espetacular, meu. Já nem sei para onde é que hei-te responder. Olha, começando pelos refugiados, migrantes. Porque... Não, lá está, tens que os chamar de migrantes. Foram refugiados, mesmo. Refugiados de guerra e políticos. Então, mas eles já vêm do Afeganistão, meu. Então, e porquê é que vieram por ali? Mas porquê que vieram por ali? Já olhaste bem para o mapa? Não, não precisas, vim do norte da África. Por causa dos controlos. Não, houve. E das áreas sensíveis de guerra, porque não podem atravessar, né? Eles cortam a cabeça. É. Agora, tu não viste os campos de refugiados que estavam na Turquia a acumular água da Taiwan? A minha opinião sobre isso é muito simples e eu já estou tão enjoado de andar a discuti-la. Força, mas já nunca estás a discutir, não tem, já não tenho paciência para mim próprio de me ouvir. Mas a verdade é que se nós, Europa, Rússia, Estados Unidos, / a NATO, e depois os interesses da China e da Rússia, se andaram a fazer merda lá durante décadas, e se andaram inclusive a financiar aqueles que agora não há a cortar cabeças, não achas que moralmente nós temos a obrigação, enquanto um povo que se diz humanitário e humanista, de receber essas pessoas? Eu acho que sim. 4 em 5 refugiados são soldados, são homens com casa, idade, se lhes dão um emprego, se lhes dão essas coisas todas, acho muito bem que deem, porque a integração tem que ser feita. Mas se tu falhares o pagares a tua renda e pagas por isto, tu vais tu para a rua. Como é que tu consegues ter um país que, com os teus impostos, consegue pagar um teto para refugiados que vêm de fora, que tu nem os conheces lá nenhum e não estão muito interessados em se integrar? Eles querem todos ir para a Alemanha, não é? Ainda não reparaste nessa tendência? Mas ouve lá, eu também. Ok, porquê? Lá está, vamos todos para a Alemanha. Ao Sírio, eu também preferia ir para a Alemanha. A gente, mudamos a nossa vida radicalmente já. Fazemos uma vaquinha, vamos ali ao Junto, compramos um pato de borracha, montamos os três, atracamos ali pela Grécia, mandamos as carteiras borda fora, o meu rumo é a Alemanha, dê-me tudo o que eu tenho daqui a bater-me por mim, não consigo ter, e ai de mim que ocupalho um prazo que metem-me na rua já. Há aqui um problema. Como é que um sistema que conta comigo está a contar que eu vá sustentar pessoas quando é um sistema que nem sequer está interessado em olhar por mim? Que eu não sei se já reparaste, na Europa, nós temos um preço. E quando o teu preço é mais caro do que a despesa do Estado, parece que tu vais ao hospital e já não sais. De certa maneira, figurativamente falando. Tu assim queres uma despesa para o Estado, a sociedade vira-te as costas, o governo corta tudo o que tu tinhas direito. E nós estamos aqui os três, a gente sabe. O que é que foi esta campanha eleitoral toda? Qual foi a discussão entre o PS e o PSD? A reforma da segurança social é certinha. A única diferença foi como é que a gente vai roubar a segurança social toda a gente. Basicamente foi só essa a discussão. Trocas de nomes, trocas de acusações, merda. Teatro político, cortinas de fumo. As pessoas nem sequer se questionam. Os pontos que eles estão a divergir, basicamente é o mesmo ponto, que é, vão nos roubar a segurança social. Então o Passos Coelho já fez aquela promessa, tipo, o próximo plano para a segurança social dentro da reforma dele é quase como tu abrires uma conta no banco, E tu voluntariamente pagares X por mês e quando não tiveres trabalho usas a tua conta. Enron, diz-te alguma coisa? Sobre esse assunto só temos o que merecemos. As pessoas, os políticos que temos são aqueles que nós merecemos. São aqueles que nós temos andado a... Eu votei na gente. A dar força para que eles continuem a... O meu voto não é ouvido. Agora, o facto de tu votares em branco, nulo, no caso votaste nulo, se isso é interessante para a democracia ou se estás a contribuir para a democracia, é pá... Leva à grande discussão também. É, lá, eu estou já pronto para a hora. Eu honestamente, eu prefiro não ter o meu voto como nulo. É, pá, houve muita gente nessa relação. Agora, queres contigo o que é que eu acho que é a coligação? A coligação ganhou. É pá, é porque, lá. Porque há aquela quantidade de pessoas... Mas eu não conheço ninguém que tenha votado neles. Pois, eu também não conheço ninguém. Estranho, não é? É como a cena da independência da Escócia, sim, que até na televisão via-se a bacana a pegar em votos que tu vias mesmo escrito sim a pôr na pilha do não. Manipulação de eleições. Uau, isso é um... quer dizer, os americanos votam por multibanco. Pronto, eu não sei se vocês conhecem, mas os sistemas informáticos são muito bons, mas são muito fracos, altamente manipuláveis. Eu não acredito mesmo que as eleições cá sejam manipuladas, é porque nós somos um país... Eu acho que somos um país sério, livre qualquer suspeito. Mas olha lá, eu vou dizer muito sinceramente, eu sei que o sangue de muitos patriotas foi derramado para regar as raízes da árvore da democracia, para tu teres o direito de voto. Mas neste momento, tu votares legitimamente, ainda a pensares que é esse princípio honroso, é só estar a dar legitimidade aos mesmos ladrões continuarem a roubar dentro de um sistema que já está mais que manipulado, podre. Ouve, votar PS ou PSD é como beijo, Pepsi ou Coca-Cola. A gente quer sponsors. Mas, é a única reforma. É a única meu reforma. Amigo, é a única, Portugal precisa de um golpe de laranja. É a única ferramenta laranja, legal que tu tens. Não é? Enquanto cidadão, ainda é o teu voto. É a única ferramenta legal. Mas lá, isso o teu voto é mal contabilizado. Se eu vou continuar a votar... Disseste-me que até quarta-feira, se não houvesse decisão, se não houvesse entendimento... Pronto, até quarta-feira, pronto, nos próximos, vamos estender isso até às próximas semanas. Vamos ver, eu dei um voto à esquerda para que esta fosse forte o suficiente para poder dialogar... Para poder pressionar o PS a chegar-se não à frente ter e a encostar-se mais à esquerda ao invés daquilo que tem eles sido sempre... Eles vão se encostar à direita, historicamente, como historicamente, a posição do PS, que tem sido sempre ao centro, centro-esquerda, centro-direita... Agora, se isso vai acontecer ou não, não sei. Se, porventura, o PS viabilizar um governo de direita. E na TIG mais. Até Bruxelas impõe. Há muita gente que se calhar votou na coligação Portugal à Frente, mas houve muita gente que era incapaz de votar na coligação entre o CDS e o PSD. Fizeram. É impressionante. Isso foi visto nas redes sociais. É impressionante. Vê lá a ignorância. Eu chamo-lhe Portugal à Frente com comboios. As pessoas são parvas, são tolas, até porque comem o que lhes dão. Eu tive que ouvir comentários de pessoas. Pessoas, meu, tu conheces todos os dias, há anos, meu, que não têm qualquer interesse político. Ai, que até tu começas a falar com a conversa que um gajo tem política, que tipo, que seca. E de repente tinham opiniões fortes. Mas a maior estupidez havia. Eu levei com uma pessoa, meu, que estava-me a sacar daquela cena da pressão de que tipo, o que o Passos Coelho vendeu, um bocado como imagem de tipo, vamos continuar neste rumo, não é? Tipo, não, é melhor votar neles porque eu ao ouvir aquela merda. Menos mal. Estás a ver? People que anda-me com uma happy debaixo do braço, meu. Que horror, meu. Eu não estou a gozar, é mesmo assim, que horror. Eu perco a esperança totalmente de querer procriar neste mundo de merda, meu. É fodido, meu. É que é mesmo bruto, meu. Isto a gente não está a ir lá nenhum, meu. E a minha. Eu basicamente hoje em dia, todos nós temos aqueles amigos, e não sei se algum de nós é o caso, mas eu, não é o meu caso, que nunca. Pá, estão a trabalhar assim meio por fora, né? Recebem por inteiro, mas não fazem descontos para a segurança social. Sim. Tipo, empresas de jardinagem, todas. Yeah. Fazem essa merda. Ah, pá, eu agora estou mesmo naquela. Sabendo a merda que vem aí. Epá, dá-me vontade de lhes dar umas palmadinhas nas costas. Copos que eu não vi, noites que eu não me diverti. Ando a descontar para me irem roubar, mano. Tu sabes que dentro da zona euro, tu quando fazes um depósito no banco já é considerado um investimento de risco. Em último caso. Já não há bailouts como o BES por causa da cena que houve no Chipre. Precisamos de dinheiro, vamos às contas das pessoas. Bom. Nice. Sim. Yeah. Que merda, meu. Tu estás revoltado. Tu vieste revoltado. Man, vocês não podem pôr podcast em stand-by 6 semanas, senão vão levar com uma dose minha 6 vezes maior. Pá, então mas o Hugo teve que ir de férias. Lá está, SG Filtro. SG Filtro já não estava muito. Quero saber para isto. Bom. Mas desculpa, trouxe uma tonelada de pedras. Teve que ir de férias e foi complicado, porque pronto. Yeah, eu sei, man, gerir aquelas orgias todas. Que nos ouvem e que esperam ansiosamente por mais um podcast, tiveram que ficar 6 semanas sem nos ouvir. Então e vamos. Se calhar nós contribuímos para lá, mas eu tenho que estar. Tem um novo reality show, acho que é. Os da Quinta? Sim, né? É, pois é. Já viste alguma coisa? Não... Pá, confesso sim, que. Sim, são temas interessantes. Eu não vejo televisão. Ah, eu não vejo televisão. Estás a perder. Eu não estou a perder nada, man. Não eu tá. O bem mais precioso desta tua vida que tu tens, man, é o tempo, man. Podes ter o dinheiro que quiser, tu usa bem sim, o teu bem, tempo. Queres passar o teu tempo confesso a ver que... o mesmo jogo e o. Sabes que o holandês que inventou o termo do reality show, ele não inventou o termo, o holandês que inventou o conceito que é um reality show, ele próprio disse que não concordava com o nome que deram ao conceito dele. Ele queria-lhe chamar scripted reality. Yeah. Mas algum gênio de marketing, que basicamente é alguém que foi sodomizado pelo Satanás e aceitou vender a sua própria mãe em troca de um tostão, decidiu... purgar. E com muita tristeza minha, eu acho que em Portugal eu notei aquele efeito tipo, ok, vamos dar mesmo merda ao povo e ele vai comê-las às colheres e curtir bué. Foi o Peak Show Sick, como eu gostava de chamar, que era um gay, cabeça de coca, todo fedido dos cornos, a dançar à volta de mulheres como se gostasse delas, aqueles papos ali a agitarem-se à tua frente, como se tivesse ali algum tipo de qualidade a vir ao de cima. Obrigado, Ediberto Lima. Eu tenho lá uma guilhotina não afiada e bem ferrugenta para ti, por teres feito essa merda. Mas ao fim e ao cabo só trouxe ao de cima esta merda que o povo é. Nós estamos aqui bem perto dos estúdios do Ediberto. Nós temos toda... É aqui ao lado. Aqui ao lado. Praticamente aqui ao lado. Eu já configurei o sótão... Posso deixar lá no portão. Meu amigo, eu já estive no sótão da vivenda que o Ediberto Lima comprou a configurar os servidores para a casa dele. Os servidores para a casa dele. Porque o homem precisa de servidores. Porque um gajo, quando saca pedofilia, precisa de espaço em disco ou qualquer coisa. Ouve, eu estou. Ouve, Este é o último. Hoje é o último E o Filipe lá à férias, que faz sempre peças que envolvem crianças, não tem nada a ver com essa merda. E quando foi aquele escândalo. Olha, tu quando tiveres a link a Xias, queres uma 1920. E leve tabaco, na boa. E leve-te o correio da manhã. E alguém esteve atento ao escândalo suprimido com o David Cameron. E levas-lhe a Happy também. O David Cameron, primeiro-ministro da Inglaterra, está num escândalo em que foi, de alguma maneira, agora é do domínio público, que ele já esteve num ritual a praticar sexo oral com a cabeça de um porco. Sério, ouve, tu estás a ver um nível de psicopatas que nos governam, meu. O Carlos Cruz foi parar à cana. Nós quando... a favor da liberdade sexual. Epá, não, eu sou a favor dos porcos. Os porcos não merecem serem sodomizados depois da morte por um primeiro-ministro inglês, meu. Mas tu estás a ver um nível people. Tu estás a ver o nível de pessoas, meu, que mandam neste mundo, meu. Olha uma intervenção da Rússia na Síria. Grande pano. O que é que a televisão dá todos os dias? A Síria está a fazer o que a América promete. Ah, thanks, man. Fuck, meu. A Síria está a fazer. A Rússia está a fazer na Síria o que os Estados Unidos prometem quando financiam os grupos extremistas islâmicos para continuar a meter o conflito e pagar. E para quem ainda está a dizer, ah, é por causa do petróleo, uma merda, porque a gasolina não deixa de ficar mais cara por causa disso. Que estupidez, meu. Estão a fazer, eu digo, man, a Rússia é capaz de limpar o conflito na Síria em 2 a 3 semanas e depois como é que fica o Obama, que nem sequer, é porque o Bashar al-Assad, que só foi eleito com mais de 90% do voto público, tipo, que é coisa que sempre aconteceu cá, estás a ver, tipo, meu Deus, vá lá, digam qualquer coisa. Vamos deixar o Cipres a descansar. Eu estou todo fedido. Mas já faz, deixa lá ler a SMS. Do Bruno Carvalho em relação. Vamos mudar agora para o futebol. Isso foi muito giro. Mas viste o programa? É pá, não, por acaso. É pá, eu vi o programa e repeti a dose depois. Então, é assim tão bom? É pá, aquilo foi muito interessante. O nível de peixeirada, pá, bateu pontos. Mas basicamente recorde. O gajo afirma que o Benfica fornece um kit. Ah, sim, pronto, isso aí parece-me que está mais do que provado. Os benfiquistas não se passa nada, mas isso parece que está mais provado. Uns davam fruta, outros dão a refeição completa. Mas, epá, agora... Não, tens que fazer um sonzinho para quando passamos para a secção desportiva. Agora o Simpson vai à casa de banho. Desporto. Não, mas isto vai para além do desporto. Sim. E tu viste o escândalo da FIFA? Há dois livros, man, que toda a gente via ler. Mas a FIFA sempre foi um escândalo desde a sua criação. Há dois livros que toda a gente via ver. The Fix, que é do Declan Hill, fez parte dos quadros da FIFA. O gajo escreveu o livro a expor a corrupção da FIFA, mas há anos. Isto é outro livro. Isto é via Marcelo. The Fix is In, do Brian Toohey, que é o gajo, man, que te põe ali, por escrito, meu, a influência que os mercados de apostas asiáticas têm nos jogos de futebol que toda a gente anda a consumir. Porque toda a gente sabe que o mercado mexe bilhões diariamente, está a ser deixado ao acaso. Estou farto de ver bailarinas a mandarem-se para o chão, meu. A sério, para o dinheiro que o Ronaldo ganha, meu, a gente devia ter o direito de anualmente poder, dos portugueses todos em fila, dar-lhe uma chapada e ele agradecer o obrigado. Tipo a Mália? Um comitê que tem a ver com exatamente apostas na Ásia quer uma reunião de emergência com a FIFA. Isso passou ontem, sabes aonde? Assim em rodapé. Tu tens que estar tão contextualizado para perceberes a merda que está ali a acontecer, man. Não é que os canais de notícias não deixem de ter sempre o seu advogado ao lado. Não, nós demos a notícia. Agora daí, a estarem a evidenciar certas notícias que não valem um corno e passarem as notícias que realmente interessam em rodapé. Mas nós cá agora temos o placar. Todas as vezes que tu vês crianças palestinianas mortas, é sempre em rodapé. Ah, morreram 8 pescadores, ou 5, coitados, e depois passa assim em rodapé, mais 80 crianças palestinianas mortas. Eu ponho essa merda numa balança. Eu às vezes falo de uma maneira, parece que sou, sei lá, insensível. E ao mesmo tempo, não, isto é um mundo injusto, meu. eu não é que não sinta o outro lado do discurso, eu gosto de dizer a parte, parece que ninguém se lembra, meu. Que estupidez, meu. Foda-se. Quanto é que vale uma vida? Está a gravar? Está a gravar. Tipo, então pronto, a gente só tem que agradecer à NSA por terem censurado tecnicamente ou sabotado o nosso podcast devido a uma interferência de satélite provocada em particular para a porcaria da conversa de surdo. Só para vos chatear, vamos retomar a nossa conversa em 3, 2, 1. Ah, já está outra vez. Bom, então faz um podcast só de 15 minutos esta não. semana. Aquilo ficou em quanto tempo? Pá, 16, 17, pá aí, 17. Ok. Okay. 17. Então problemas técnicos obrigam-nos a fazer continuar. Um segundo podcast. Eu não sei onde é, não sei o que é que a gente falou e deixou de falar. Ah, a culpa é minha. A culpa é tua? É a tua? Espera aí. Que horas é que são? Viste aí as duas horas? São 25 para as 5. 5 para as 5. Ok. 5 para as 5. Epá, não sei, a gente falou de quê? Do Marcelo? Falamos do Marcelo. Para o novo candidato, não é? Falámos do novo candidato. Sei lá. Eu fiz isto de propósito. Eu não consigo reproduzir. Foi censura. Vai-te deixar. Foi uma autocensura. Eu não me consigo repetir. Mas também conversas para surdos, podes colocar assim tipo. Eu acho que foi uma. Se calhar foi uma sorte. Em silêncio. Em silêncio. E a malta, um momento de reflexão, para a malta imaginar o que é que nós estaríamos a falar. Falámos, Marcelo, falámos. A declaração. E pensar também sobre isso. A declaração, man, do Marcelo. A declaração, mas se calhar vou dizê-lo outra vez porque não ficou gravado. Então vai. É um bom mote para começar vai, o podcast. Marcelo, declaração. Espera aí. Eu devia ter posto o telemóvel a gravar. Espera aí. Não ias lá pôr isso também? Então lá, vamos lá outra vez. Colava-se, não. Eu não consigo dizer a mesma merda que já disse. Não é preciso dizer a mesma merda, tens muito para dizer. Não, mas foi bom até ter havido o corte. Foi. Só você não tinha dito nada. Então olha, já tens aqui coisa para comentar a seguir. Epá, já comentei. Há estavas-me a perguntar pela fonte, não é? Pronto, mas isso depois já vamos lá então. Então é, Senhor Presidente do Conselho, Excelência, venho agradecer a Vossa Excelência a amabilidade que teve para comigo ao enviar-me por intermédio da Senhora Dona Jenny alguns livros de Vossa Autoria e por Vossa Excelência rubricados. Eu, como simples aluno do primeiro ano liceal, acho que é demasiado valiosa para mim a oferta de Vossa Excelência, pois o dever do aluno e filido da mocidade portuguesa é tentar melhorar-se... Não é filiado. É filiado, mas é filido e depois está em SIC, portanto, foi exatamente retirado assim. É assim que foi com erro. Oh, yeah. É SIC. Portanto... Yeah. É, hoje em dia a qualidade das traduções está cada vez pior. Eu apenas fui... Citaste as fontes. Exato. Só, eu apenas escrevi aquilo que está aqui escrito. Eu li aquilo que está aqui escrito. Portanto, pois o dever de aluno e filido, neste caso seria filiado, da mocidade portuguesa, é tentar melhorar-se e educar-se a si próprio por sucessivas vitórias da vontade. E para certificar a afirmação feita, bastam os versos de Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E, Sr. Presidente, para terminar esta pequena e modesta carta, desejo a Vossa Excelência muitos anos de vida, para além da nação portuguesa e de todos nós, para bem, aliás, com o mais profundo respeito e a mais sentida gratidão, subscreve-se o vosso humilde servo, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Lisboa, 7 de abril de 1960, a fonte é Torre do Tombo, arquivo Salazar, AOS/CP, pasta 720-260-40. Isso é o nosso futuro presidente. O nosso futuro lá presidente. Está, o nosso futuro mais um fascista. É um servo. Temos lá a múmia que foi da PIDE. E este que aparece na internet a fazer a saudação fascista, vestidinho de mocidade portuguesa, com aqueles calcinitos ridículos. Era a moda da altura. Eu não sei se não vivi nada, não era um bocado imposto. A história da mocidade não era um bocado imposto assim. Não eras obrigado a ir para a Universidade Portuguesa. Só de certo tipo de... Eras escolhido para ir para a Universidade. Também não eras obrigado, no tempo do Hitler, a fazer parte da juventude hitleriana. Mas era bom que fosse. Era bom, fazias depois. Se calhar poderias ser Presidente da República uns anos mais tarde. Já, estás a ver? Isto para... Andavam aí uns desgraçados aí na clandestinidade. E chamávamos comunistas e outras coisas, e afinal, o que o gajo tinha que fazer para bem da sua carreira pessoal era filiar-se na Universidade Portuguesa, fazer a saudação fascista, e mais tarde, por ordem e graça do Nosso Senhor, é Presidente da República. E com maioria, ouve lá, nem há a segunda volta. É logo à primeira. O homem vai ganhar para aí com 80%. Eu acredito que há comunistas que vão votar no homem. E ele é um servo. Mas ele lá, estás a votar na pessoa, não estás a votar no partido. É uma personalidade. O Ronaldo concorresse, o gajo é primeiro-ministro, ganhava já. Vamos ter o tio Marcelo, não é? Mas olha que não é, é simpático. Primeiro-presidente que recomenda um livro. É simpático para toda a gente. Para toda a gente. Sim, para toda a gente na televisão, exatamente. Então, quem é o vosso presidente? É um comentador de televisão e nem muito bom, mas pronto. Tem as afiliações. Olha, eu, o nosso líder é um servo. A par do Paulo Portas, o Marcelo até está uns furos acima, mas o Portas, pá, conseguiram fazer uma carreira política assinalável. A gente não podia chamar o Paulo Portas. Como o Paulo é que os gajos, já visto aos anos que eles andam a preparar toda a sua carreira política e está tudo a ser cumprido da forma como eles sempre pensaram. E vão ser recompensados com um cargo na ONU. O Portas, daqui a uns anos, já há de ser Presidente da República também. Claro que sim. O Portas não devia estar debaixo de mar com dois submarinos em cima. Daí o nome carreira política. Não é? Carreira política. Não é vocação, é carreira política. Exatamente. Quando é que o homem, afinal, resolve o caso moderno, né, que está prestes a prescrever a vida? Como é que um acho homem. Que é isso, como isso, é que isso? Isso? Não, não, é que não apareças tu em tribunal ou que não te vêm buscar a casa nem nada. Porque já houve tantos processos que simplesmente não aconteceram porque alguém não apareceu. E o que é, qual era o caso que ele foi acusado naquela altura? Porque os portugueses têm uma memória bué da curta. Só em relação aos 11, tráfico de armas. E depois, quando está numa posição de poder, compra dois submarinos, porque houve. E depois, vamos lá ver uma coisa. Desapareceu com 60 dossiês. Mas espera, de defesa, muito estranho. E como é que um homem que pertence a um partido com tão pouco apoio tem tanto poder? É incrível. E as pessoas que estão no partido? Incrível. Se isso não mostra logo às pessoas. As pessoas que lá estão vão logo para tipo por 20. Ouve, o Paulo Portas, man, é quase como o nosso equivalente de um dono de um cartel de droga mexicano a operar legalmente em Portugal. Não? Aquele homem deve ter mais contactos de assassinos no A do que o telemóvel, do que o contactos no meu telemóvel todo. Não? E de acompanhantes masculinos. Ouve, aquele gajo, man. Yeah. E o histórico do Google Maps aponta sempre ao Parque Eduardo VII. Esta gente, man, sociopatas da treta, meu. Fogo. E cá estão eles a meter Portugal lá à frente um comboio. Incrível. Mas a malta gostou. A malta gostou e continua a malta é... O povo é sereno. Yeah, infelizmente, man. Também são muito mais felizes. São muito mais felizes, Viemos de um povo. São mais felizes do que tu. Não tem necessidade de fazer podcast. Não andam a matar a cabecinha com esta merda. Sim, o Simpson na primeira gravação teve aqui um momento de expurgação de raiva acumulada de 6 semanas. Xiça, mano. Foi um festival. Nós costumamos colocar aqueles primeiros 15 minutos tudo, como extra. Aquilo que se perdeu, pronto. Não se perdeu, isso ficou. A raiva está lá toda. Está lá toda. Não vamos transformar isto numa sessão de psicanálise. São 25 minutos em grande nível por parte do Simpson. Eu prometi hoje. Mas tens de ter calma. Já experimentaste a meditação? Meditação, já experimentaste. A minha calma é resolver as cenas, man. A minha terapia é dizer às pessoas, man. E eu estou sempre, apesar de ser bué irrascível às vezes na forma como falo, seja lá o que for, é isso que eu te digo, meu. Estou sempre a tentar relembrar a outra perspectiva. As pessoas perdem bué a noção, às vezes, na minha conversa. Eu tenho que lhes explicar. Isto me parece na televisão, assim, problema. Eu estou-me a cagar para a televisão, meu. Pois, as pessoas têm o melhor que podem fazer, é desligar a televisão. Se eu aparecesse na televisão e há algum. No lugar do professor Martelo. Vá lá. Ser o Simpson. Sim. O quê? Não, meu. Já me tinham feito um Kennedy à bué, meu. Estás a brincar, ou quê? Mas alguma vez. Não é para isso que a televisão serve, meu. A televisão serve para te vender notícias, meu. Só há duas agendas. Quando tu vês o John Patera Head Carey na televisão a dizer temos que invadir a Síria porque eu vi um vídeo no YouTube. A sério, meu. Mesmo. Mas alguém ainda consegue olhar. Os vídeos dos ISIS, eu tenho muita pena porque qualquer produção portuguesa a alto nível ainda não consegue superar o amadorismo dos vídeos dos ISIS, mas eu reconheço green screens e ventoinhas e à distância, meu. É das coisas que mais me irrita a ver filmes hoje em dia, é que como eu tipo, nasci com a tecnologia tão próxima de mim, eu reconheço a merda. Eu não consigo estar a ver um filme sem estar a ver como é que o filme está a ser feito. É bem irritante. Porque ao mesmo tempo é um filme. Não é nenhuma sétima arte. Até os filmes é como a merda do direito de voto, meu. Fazem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Ah, a história é assim. Não, meu. Não, meu. Eu estou farto... Mas está lá, no fim está em letras pequeninas. É baseado. Lá está. É baseado em factos. O pessoal acredita, isso não é problema. Lá está. A campanha também é feita dessa maneira. Consoante o preço do advogado que eu consiga pagar para estar ao meu lado, eu posso dizer que qualquer filme que eu produzo é baseado em eventos da vida real, desde o momento que os meus atores respirem o oxigênio como todos nós. Queres pôr as coisas nesse termo? As pessoas mesmo... Às vezes eu estou a discutir com pessoas, já nem sequer sabem onde é que eu meter a cabeça. Que me vêm com cenas tipo, mas uma vez vi no CSI e eu tipo, para tudo, meu. Tu vais usar o CSI como exemplo da vida real para combater um argumento que está à tua volta. E depois começo com o meu jargão estúpido. Ultrapassei a tua dissidência cognitiva em 15%, o primeiro estágio é a negação, por isso tipo, é fetido. Ok, já. O Simpson voltou a entrar na jogada individual, muito bem. E agora? Qual jogada individual, gol? Mano? Qual marca gol, mano? Yeah, qual jogada individual? Individual, pá. Não, é assim, mano. É assim que eu interajo com as pessoas, meu. Vocês conhecem-me? Ou aparentemente não. Mas basicamente é mesmo assim. Nós somos aqui três pessoas que somos um pouco peculiares. E é exatamente porque nós somos autênticos. Independentemente disso, há bué anos, meu. O que é que aconteceu? A gente via-se de vez em quando, a gente passámos tempos extras, telmos, tudo, people, beber bujas com os Primitive Reason, quando eram os Primitive Reason. Okay. Já não é? Não, pá, não me parece que seja. Não, não sei quem é. Tipo, o nome ficou, mas people eu não conheço. Mas pronto. Mas continua lá o Guilherme, não é? Yeah. Mas estás a perceber o nosso background. E eu, pois é, eu, por exemplo, à medida que a minha vida foi andando para a frente, porque o tempo assim o dita, pá, eu sempre fui uma pessoa que sou tipo duas pessoas. Ou sou isto que vocês estão aqui a ouvir, ou sou aquela pessoa que está sempre fãs, não fala com ninguém, é o arrogante. Há o Simpson, o arrogante, e há este maluco que está aqui. Mas é o que é, man. Eu tenho percorrido o meu caminho mais autêntico que eu penso que seja, mano. E acho que, pronto, por isso é que, sei lá, se calhar decidimos os três estar aqui a gravar um podcast, mano. Acho que todos nós temos, assim, qualquer coisa para dizer. Que se calhar merecia ser ouvida. Ou não? Como é que eu te posso dizer isto no... Não, ouve. Toda a gente tem esta voz dentro de ti. Tu quando estás a ter uma conversa com uma pessoa que é... Lá está. É difícil, às vezes, falar... Tu podes falar para 1000 pessoas e depois há aquele fenómeno de, que é o que as igrejas usam e os jogos de futebol, que é quando estás num concerto. Há realmente uma multidão pode ficar imersa numa só consciência. Mas eu pessoalmente gosto mais de falar com as pessoas na cara. Pá, eu tenho boa capacidade de fazer coisas dentro do fórum tecnológico, mas continuo a apreciar boa esta arte de interagir com o ser humano. E às vezes eu digo cenas que parece que é boa radical, como quando me ponho a falar dos refugiados / migrantes. Mas eu sou tão humano como todos os outros. Não, eu estou... Refugiados, unha encravada. Refugiados / migrantes. Já, não, ouve, lá está. Não me fiz problema no pano. Eu sou o meu próprio advogado, man. Eu digo-te, eu escolho as minhas palavras. Mas eu sei que, pronto. Mas martirizas-te um bocadinho com tudo o que te rodeia. Não, não me martirizo, meu. Eu gosto é tentar compreender a cena. És um ser humano martirizado pela pressão da sociedade. Epá, e tu? Não? Eu sou. Ah! Se é que tu querias fazer então, então que raio de pergunta não legítima é que foi essa, meu? Foi uma retórica só. Por isso é que nós estamos aqui, meu. Ou não? Se calhar para a semana ou para a outra não estamos. Pois, que isto agora não se sabe. Por um lado, ainda bem que já agora vamos explicar, tivemos um problema técnico e estamos agora a retomar o podcast. Sim. Ficámos para aí 140 minutos. Não é? E se calhar ainda bem que ficámos, porque esses 40 minutos eram bastante... Eu já estou aqui encostado. Esses 40 minutos eram bastante polémicos. Hoje vamos fazer uma maratona de quê? Duas horas de podcast? Em princípio vamos ter podcast para outra semana. É? É, aqueles 40 minutos não saíram, que foram os mais complicados. Ouve, eu não consigo... Mas agora estamos com quanto tempo? nesta segunda parte? Pá, estamos com... Eu não me consigo atropelar psicologicamente assim de tal maneira para conseguir atropelar. 20 minutos, mas já Eu já não sei o que é que é dizer, Dicha. Ai, que horror. Pronto. Eu sei. Eu disse que hoje ia ser diferente. Bem, o homem está sob antibióticos. Puxa. Mas pronto, diz-te qualquer coisa. É, eu estou justificado. Pode acontecer qualquer coisa. Qualquer mas o meu silêncio hoje também vale mais do que 1000 palavras. Sério. I got it. Agora... Epá, esquece, não ficou gravado mesmo, não é? Por isso. Está ali um silêncio para as pessoas refletirem. Tivemos há bocado a falar de fazer meditação. Aqueles 20 minutos de silêncio podem servir, a censura pode servir para algo meio, para um bem maior. Mas é assim, tu tens que experimentar a meditação. Para sossegares a tua cabeça. Yeah. Pronto, é pá, mas lá está, estás a ver? Eu ouço e ao mesmo tempo eu não me nego a mim próprio o ser como sou o meu. É a pior coisa que eu posso fazer é tentar-te agradar a ti agora. Eu acho que isso é o pior que qualquer pessoa pode fazer para si próprio. É assim, eu questiono a minha própria sanidade N vezes, que é o que dizem, que é um dos testes. Não, a sério. Porque... Mas acho que eu também questiono. Às vezes acho que sou eu que estou maluco também. Eu todos os dias. Lá está, mas né, é considerado que isso é um sinal de racionalidade. Mas ao mesmo tempo eu já li isso e por isso quando o faço eu próprio me pergunto a mim se eu próprio estou a fazer isso, porque eu sei que é verdade e então é melhor fazê-lo para me sentir normal. Eu sou esse gajo, man. Eu penso a esses níveis todos. E é uma merda. Pois é. Mas ao mesmo tempo é isto que eu sou. E acredites ou não, por mais que tu aches, seja lá o que for, é só assim que eu sou feliz, não. E eu disse que hoje estava a passar um dia fodido. Hoje eu disse que ia ser mesmo diferente. Eu hoje estou a dizer as palavras que o tio não devia estar a dizer em teu nome. Mas é como é, meu. E é quando, ao fim e ao cabo, é como... E todos nós aqui temos isto em comum, que sentimos bué a cena da música, só para voltar à cena da meditação. Música, para nós, eu acho que é uma coisa que faz bué parte da nossa vida. Aqui entre os três. É a tua meditação. Era isso mesmo. Só estás ali, não estás ali. Eu já li todos os livros de budismo, sei que cada vez que esmagar uma formiga vou ter que reencarnar 800 vezes. Como é que é uma disciplina tão fixe quando não há mulheres no templo? Mas... Um gajo quando sabe a matemática universal da magia que é, porque aquela viola que tu tens ali sabe tocar tudo, tu é que não. E quando tu entras naquela cena e é bué estranho, um gajo, lá está, é isso que um gajo nunca pode perder a perspectiva, porque a vida tem sempre duas respostas, ironicamente. E são duas respostas que são, fazem parte da nossa maldição como seres humanos, estarmos sempre a racionalizar tudo. E às vezes como estarmos a fazer amor com uma mulher e estarmos simplesmente naquele momento em que ele nem sequer existe. Ou até a maldição que nós como homens sabemos que podemos matar alguém sem querer, num instante. Num momento de raiva. E isso não tem nada a ver com a racionalidade. E eu adoro a música por causa disso. Foi um dia mau. Não é isso, tu estás-me a dizer para meditar, eu estou a dizer, eu já medito há muito tempo, eu toco, man. Eu sei que consigo me transcender. Deixa de haver mundo. Ouve lá, tu nunca deste por ti a ver-te a ti próprio a estar a tocar. Tu quando estás a ouvir a ti próprio e és tu que estás a tocar, é como conduzir. Quando tu deixas o teu corpo conduzir, tu levas o carro do ponto A ao ponto B, estás a ter uma conversa com a pessoa ao lado e o carro chegou lá. Ou quando às vezes sais de um sítio e chegas a casa e pensas, foda-se, já parei ao Mas é algo que prova logo automaticamente. Não estás ali, estás no... Não é isso, não. O nosso subconsciente é bué poderoso, meu. E é exatamente isso que a televisão todos os dias faz e os políticos fazem, é martelar o nosso subconsciente de forma a programar a nossa mente racional. Mas agora imagina aí uma família, aqui os meus vizinhos de cima, por exemplo. Família, serão, programa do serão, a quinta. Não há a quinta para ver. O que é que eles vão fazer assim? Eu não sei. Se eles apagassem a televisão, o que é que eles iam... Se a luz faltasse duas semanas, o povo está tão viciado. Não queres isso, meu. Tu só ainda mais barulho aqui por cima. Yeah. Já ouviste no termo, como é que é? Nomofobia. Sabes o que é nomofobia? Mais uma doença que os americanos inventaram? Não, mas nomobile phobia. É, tu se ficares sem telemóvel, entras em paranoia. Oficial, vamos já desenvolver um compromisso para ti. Podes googlar, nomofobia, nomobilefobia, nomofobia. Lindo, eles vendem de um comprimido para tudo, tudo. dói-me a terceira perna que eu não tenho. Está aqui um comprimido. Eles têm um comprimido para pernas inquietas. São uma perna fantasma. Não, chama-se na China metem literalmente, o próprio Estado mete os putos em casas de correção para corrigirem esse problema. De estarem demasiado agarrados ao computador ou à internet. No Japão há empresas que tu podes contratar como pai. Se tens um puto viciado online, tu contratas um esquadrão de people que vai constantemente ao teu servidor frustrar o teu jogo. Em que sítio? No Japão. Tens empresas que podes contratar para irem estragar a vida online do teu filho. Era mais fácil contratar uns gajos completo, para lá está, porque as pessoas vivem online. Yeah. Eu curto bué a forma como eu posso perguntar já a alguém. As tecnologias de informação são espetaculares, man. A internet é um autêntico milagre, desculpa. Mas é o último bastião da verdadeira liberdade do ser humano. Se para fazer, já tinha feito. Já tinhas morrido por isso. O hospital da 1500 metros, por favor. Yeah, por acaso estamos aqui ao pé de tudo. E é rápido, chegas ali e és logo atendido. Yeah, e bem tratado. E bem tratado. Estás no por isso é que tu e taxa muito graça. Isso é que tens que pagar, se não traz uma notificação, foi mas lá está, nós vimos deste modelo que basicamente. Mas qual é o caminho em que até esse sistema está a ser levado? O caminho está... é o seguro de saúde. Não, é o sistema americano. Que a gente todos nós na Europa sempre olhamos para aquilo tipo o quê? Mas qualquer dia o Estado vai promover seguros de saúde. Acho que o Estado vai vender seguros de saúde. Vai criar uma seguradora. Ah, eu não acredito. Nós vamos ter uma Enron. A reforma da segurança social que vem aí, basicamente vai-te fazer com que algum banco trate a tua reforma. E depois tens escândalos como a Enron, que o processo ainda estava a ser salvaguardado no dia que a Torre 7 caiu no 11 de setembro e tipo, acabou-se. E pronto. E roubaram a reforma. Ou seja, a cena do BES, meu. Coitados. É, man. É pá, que e um banco, meu, alguma vez, o BES tinha sempre o Ronaldo na publicidade, meu. Por isso o Ronaldo é mau investimento. Ai, sério. E o escândalo da Volkswagen e da... Lindo. Epá, não presto declarações porque eu tenho um Volkswagen. E tem aquele motor? Não sei, não fui ver. Ainda vais ter uma carrinha nova, pá. Ainda vou com uma carrinha nova. Não, vai ver. Tem que lá ir ver a Síria. Neste momento eles estão a pensar... Olha lá, estou com um juízo. Não, eles neste momento estão a pensar em, pronto, né, chamar os carros de volta. Mas sim, mas estás a ver. Claro. Eles vão usar aquele gás azul da Mercedes, o Blue Tech, nos catalisadores. São capazes, neste momento, de adaptar essa cena, porque aquilo é um estágio de conversão de catalisador em três fases. Hã? Fiz? Lá está, é um poço de sabedoria. Desde que ele não segue, meu. Olha, isto é um poço de sabedoria. Mas não faço ideia do que é que ele está a falar. Não é isso. Eles basicamente, até ver, é a estratégia deles. E não sei se vocês já leram um memorando interno que foi lançado em todos os empregados, mas só para. Todos dizer, os dias esse memorando. Não é isso. Só para. Já passou também lá pelo e-mail. Não, é que basicamente obrigam os empregados todos a se forem confrontados com a pergunta óbvia, tipo: porquê que um CEO, o filho da puta gay que anda em iates, armado em parva, roubar dinheiro à torto e a direito? Fez uma merda tão catastrófica que está a pôr em causa a economia mais forte da Europa, que até é a que mais está a abrir a porta aos imigrantes, que é tipo um tiro no pé e um tiro no outro pé. Os imigrantes. Imigrantes ou refugiados, / refugiados. Desculpa. Ouve. É pá, pronto. Eu depois contrato um advogado. Tinhas que vir com os... Mas basicamente, tem piada como é que um CEO, basicamente, que é o que se pode apontar o dedo, faz merda tão catastrófica, as palavras que o Tiago não viu usar, e simplesmente diz assim, ok, despeço-me, uau. Foi homem. Isso é como eu entrar no meu local de trabalho, matar toda a gente e dizer, ok, despeço-me, foi pronto. Homem. Foi homem. A sério? Foi não, mas é assim que o mundo funciona. É. Eu roubo um pão, vou ser sodomizado numa cela enquanto apanho um sabão. Aquele gajo faz merda. A nível nacional, na boa. Mas é assim que o mundo funciona. Pronto. Vou trabalhar para a Google ou qualquer coisa. Infelizmente pronto. É assim. Já, yeah, fixe, meu. E eu tenho que ficar contente com isso. Não sei. Já, yeah, man. E eu estupidamente tenho que seguir disso também. Desculpa lá. estar a falar de estruturas estruturais. Eu estou aqui a vaporizar e a ouvir-te, com toda a atenção. Eu não sei. Ou tipo, a apreciar a minha insanidade. Desabafa, desabafa sim. Não é desabafa, meu. Desabafa. Lá está, a gente não pode fazer um podcast assim tão de 6 em 6 semanas. Não acumula um monte de merda. Tens que expurgar. Na mesma semana que Israel apresentou ao mundo que tinham a tecnologia de falsificar ADN, aprovaram uma lei que alguém que atire pedras pode ser executado sumariamente. Na mesma semana, 2 em 1, tipo, eu posso disparar contra crianças que vivem em território ocupado e se der merda, foi o pai. Yeah. Ah, mas isso não deu na televisão. E mais uma vez, James Cameron, escândalo, sodomizar a cabeça de um porco, ritual. Mas ali não vejo assim. Pois não! A BBC está carregadíssima de pedófilos. O James Cameron até proibiu a BBC de reportar sobre essa cena. E a igreja? A Igreja Católica, meu, é. Eu curto bué o Papa Chico, meu, andar para aí a dizer no mundo inteiro, tipo, olha aí a cena dos refugiados. Ouve, o Estado do Vaticano é o Estado mais pequeno do planeta. Eu acho que iam reter aqui. É o Estado mais rico do planeta. Reteria, aproveitar. Ouve, abram eles as portas. Abram eles as portas. Tem guito. Não tem muito espaço. Mas tem guito. Mas derreta o Vaticano. Porquê que os nossos líderes estão sempre a dizer abre as tuas portas quando eles têm mansões com 250 quartos? Derreter o Vaticano mesmo, puxar fogo àquilo e aproveitar o ouro quando começares a correr. Não, não. É quase como queimar-se outra vez a Biblioteca de Alexandria. O Vaticano tem naquela cava os livros da sua própria destruição. Mas gostavas de lá passar uma tarde? Leu os livros do Malachi Martin. Gostavas de passar uma tarde lá nos arquivos? Eu veste-me uma saia e eu ficava lá um ano. Isso eu sei. Ainda te apaixonavas pela causa? Não, mano. Estou-te a dizer. Eles têm ali, meu, todo o conhecimento suprimido da humanidade até hoje, meu. Se ainda andamos aqui peitos estúpidos a bater cabeça nas paredes, tipo, raio de que história é que aconteceu para trás, mano. Se aquilo não tivesse valor nenhum, era público. Pronto. Vê a coisa de uma forma apofática. A história que aconteceu é a história de Jesus Cristo. Jesus fucking Christ. Que andava sobre as águas e... Yeah. E depois, lá, passado 600 anos, Butch escreveu o livro, porque passado 600 anos uma história ainda continua coesa e igualzinha. Yeah. Aquilo é só baseado em factos verídicos. Claro. Mas, se calhar não andou no ar, se calhar. Vem tu amanhã do monte, olha, estive a falar com um arbusto a arder e ele disse-me que a humanidade tem que andar assim. Mas é segredo, é? E toda a gente cá em baixo diz, ouve lá, os três putos, como a cena de Fátima. Três putos, meu. Saem-me ali do monte, Schwitz. Sim. Hey, man, vimos um milagre. O que é que tiveste a beber, puto? Mas só que é que tu sabes o... Ninguém levava os putos a sério, história do o que me faz mais confusão é como é que a palavra se difundiu, mano. Hoje, com a internet, tudo isso. Como é que a palavra se difundiu? Porque a igreja tinha muito mais poder. Pensa no poder da igreja antigamente como o poder do Benfica Sporting amanhã. Era o que toda a... Jesus, Benfica... Então o povo não havia televisão, nem sequer havia rádio, que dava na rádio. Mas um gajo vinha a correr com o papel a dizer, olha, chega aqui agora. Já foi assim. Daí a expressão do não matem o mensageiro. Porque, tu serias o mensageiro? Não, porque um mensageiro pode ser alguém que vai dar a um rei uma declaração de guerra. É o novo Messias, olha. É o novo Messias. Não, sou o anticristo, anticristiano Ronaldo. Não seria Jesus Cristo o próprio anticristo? Olha lá, o Egito tem mais de 30 mil anos de história. Jesus Cristo morreu há 2000 e tal. E achas mesmo que eu vou achar que a humanidade está a regir a partir daí, não? O que é certo é que o tempo conta-se a partir daí. Eu sei. Nós usamos. Como é que isso foi instituído? Explica-me. Estamos há 2000 anos atrás. Eu posso explicar o nosso calendário na boa. Estamos há 2000 anos atrás. Como é que aqui, hoje, soube que no outro lado do mundo, ao mesmo tempo agora não havia relógios para um gajo se... E já houve um ajuste em 1600. Pá, como é que eles se ligaram? Vá, a partir deste momento é ano zero. Para o telefone não havia. Como é que o tempo foi instituído? É uma coisa que faz bem confusão. Ainda tens várias discussões sobre isso. Mas sim. Mas como é que foi instituído? Foi todos ao mesmo tempo? Com walkie-talkies e o caralho. Mas é uma excelente pergunta. Onde é que chegámos ao consenso? Eu posso dizer qual é o nosso calendário, basicamente. Basicamente eles marcaram o ano zero e depois foram avisar os outros que aquilo já ia para aí no ano, sei lá, 12. Mas estás a perceber, é um bocado estranho. Pá, foi através das próprias conquistas cristãs e também, da conquista do mundo. Mas não foi tudo ao mesmo tempo. Então. Não, claro que não. Não, é uma combinação. Basicamente, o Império Inglês foi o que acabou por institucionalizar isso a nível mundial, que é o calendário gregoriano, que vem dos romanos, que era só um dos calendários que eles usavam para regir o calendário económico. O nosso calendário é 100% puro económico. Tem todo a ver só com como tu reges uma economia. O nosso calendário está completamente... Tens que bazar? Tenho que bazar de um bocado. O nosso calendário está completamente condicionado a funcionar à volta de cenas que são como a bolsa de valores, fusos horários, mercados económicos, o teu dia de trabalho, o teu descanso, que também deriva, de certa maneira, do mito. Tens o sábado e o Sunday... das várias religiões, mas basicamente tens os 5 dias. Os nossos próprios 5 dias, que regem sempre dentro da mesma regra, por exemplo, em inglês é muito mais planetário, mas nós é dias de feira. Feira era o núcleo económico das civilizações enquanto cresciam. Por isso o nosso calendário é 100% económico. Os maias praticavam tantos calendários, daí a estupidez de 2012 só para fazerem um filme. O próprio calendário deles, um deles, era o calendário que ditava o teu próprio nome, a partir do dia que tu nascias, devido às combinações. Eras tipo, o teu nome era o nome do dia, com a constelação associada a, e fazia-te, daí também o zodíaco e 30 por uma linha. Mas o nosso calendário gregoriano é exatamente o produto da civilização em que só está a pensar em finanças, mano. Até o nosso próprio calendário dita o rumo que a nossa civilização está a ser levada. Se nós nascêssemos dentro de um calendário que ditava a tua personalidade em forma de crença, era logo um estado de espírito completamente diferente para encarares a vida, porque era sempre positivo. Agora, tu nasces numa cena em que até já nem sequer tinhas muitos feriados e não tivemos outro feriado na segunda, meu. Fuck, man. E agora, agora mistérios no dia, frequência 440. Já ouviste a história da frequência 432 e 440? É, yeah, mano. Assim, de repente, não. De o Queres facto que na altura que o Hitler governava, se instituiu que os instrumentos deixavam de ser afinados em 432. Não, eu sei essa cena, mas não é bem assim. Porque supostamente a 432 é a frequência perfeita, que soa melhor. Não, tu tens que começar pelo canto gregoriano. Eu curto usar software de música como este está aqui à tua frente. Tem a capacidade de dividir a nota em 10 partes. Tu sabes, né? Dó, Dó sustenido, Ré. E tu num PC podes fazer Dó, Dó ponto 1, Dó Sim. ponto 2, Dó ponto 3, Dó ponto 4. Yeah. E há realmente alguma parte da história que dita que a Igreja Católica ou Romana, quando tinha a influência em 1600, 1500, que era o que era, basicamente, e isso está dentro. O canto gregoriano nunca usa duas notas. Há duas notas que são sempre atribuídas ao Satanás. E dizem que eles fizeram de propósito. As notas baixarem é um intervalo que há que 0.2 é chamado intervalo de... 0.2 dentro da frequência, porque assim a frequência já não consegue ressonar tanto com a tua própria alma, teoricamente. Mas achas que tem influência o facto de 432? Eu sei que houve, porque pronto, o próprio Vaticano tem, além de ser o Vaticano, é dos maiores patrocinadores de telescópios na América do Sul ou nos topos das colinas da Suíça, ou seja lá o que for melhor, mais alto, mais caro. E há um próprio telescópio no Vaticano. Eles têm uma equipa de astrólogos, porque estão sempre, tipo, sei lá, a ver se conseguem encontrar a justificação antes de... Como é que está a falar e estás-me a ver? Espera aí que eu agora vou ver o jogo. Mas baixas isso. Man, isso é, foi mesmo um throw-off, não? Agora quero ver Portugal contra a Sérvia, pô. Mas ver Portugal que eu digo em relação a isso, mano? Podes ver, só tens que baixar o som. Já, a palavra-chave, ver. Mas isto sem som não tem piada. Mas isso aí não se vê nada. Eles estão-se a mandar para o chão. Tu vês assim umas cenas deste tamanho a fazer assim. Sérvia fica maior, queres ver, não é? Mas achas que tem... O que eu digo é a frequência. Achas que realmente tem influência do facto... Houve dois padres. Aparentemente, não sei, check it out, diz-me qualquer coisa de novo, porque eu na altura tentei ver isso, que na década de 60 andavam a desenvolver vários tipos de microfones que tentassem apanhar uma certa frequência que... Lá está, eles foram buscar aquela tese, eles queriam apanhar o som que eles achavam que dentro dos cantos gregorianos influenciavam em massa na igreja. E acabaram por desenvolver um microfone, que depois aí entra a teoria da conspiração, que a própria se usou para fazer uma tecnologia do voice to skull, que era basicamente emitir som numa frequência tão específica que a tua cabeça era quase uma coluna e ouvias vozes na tua cabeça. E podes googlar tipo voice to skull. Eu estou a falar de cenas que eu já vi e não quer dizer que eu acredite. É só... sei lá. A tua opinião. Não, achas não, que tem não, influência? Não, não. Vou fazer a pergunta. Não, isso. A música tem... absolutamente influência. E o facto de teres uma música afinada em 4-3-2 ou em 4-4-0. Tu notas que nos últimos dois bordões não pode ser uma afinação exata. A de cima tem que estar um bocadinho acima. A minha está em 4-3-2. Yeah, eu também meto sempre o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Ré. Yeah. É mais duas notas. Eu adoro. Eu, é assim, lá está. Eu até te consigo dizer. A diferença que existe das várias espécies e como espécies de seres humanos, o que faz de nós esta sopa universal, mas a raça negra influencia-se mais com o ritmo. Eles usam a cadência do coração. Os nórdicos sempre foi mais aquela cena clássica, muito mais acentuada em melodias mais complexas. Frio. Mas isso faz parte, mesmo, se há aqui uma herança genética, até, é a mais própria, ouvir, é mais até a própria música, epá, não, lá está, a gente como mediterrâneos, somos um povo quente, nós temos até bastante riqueza, eu acho que as pessoas não conseguem apreciar a boa cultura que nós temos. Nós num espaço tão pequeno passamos por algo além de uma variedade de instrumentos tão ridícula como o triângulo, como até conseguimos ir buscar a gaita de foles em Viena, não é Viena de Castelo, é assim, a gaita de foles, mas a gente tem gaita de foles, a gente tem uma parafernália enorme de instrumentos, porque pá, não é? A gente tipo há 500 anos andávamos a assinar tratados com a Espanha, tipo, metade do mundo para ti, metade do mundo para mim. Apesar de metade do outro mundo não se quer saber, tipo, o quê? Eu sou de quem? Porque isso é a história contada à nossa maneira. Isso é a história contada à nossa maneira. Mas basicamente, não é? Até os maias e os incas sofreram a influência dos espanhóis acharem bem. Esta é a nossa fatia, não é? E os brasileiros falam o quê? Português. Pronto, não é que... história. De facto, tens razão. É pá, obrigado por ainda teres não teres usado o novo acordo ortográfico. Mas usou? Não, ele usou o C. Acho que não. Não, ele disse o facto. Eu até ouvi ele evidenciar o facto, C. O facto mantém-se, só não mantém. Também perde o C, o facto. Não sei, não escrevo com o novo, segundo o novo. Pois eu também. Nem tu, nem ninguém. Eu sou apenas um espectador, meu. Eu sou apenas um espectador disto tudo. Mais nada, meu. Yeah, eu sou apenas espectador. Andas aí a espetar. Andas aí a espetar, mais nada. Gosto de ver e tal. Olha, Pedro, enquanto eu vejo Portugal. Então pronto, aos 15 minutos. Queria falar sobre o cozido à portuguesa, mas andava aqui a limpar, aproveitar este momento de dissertação também para limpar. Não querem falar então já sobre o cozido à portuguesa? Sobre as couves, o que é melhor? Mas é que vimos comer agora? Não, se é melhor as couves, se é melhor o nabo. Pá, pois. O que é? A xixa? Para mim é a xixa. Desde que o porco não seja sodomizado, está-se bem. Que depois a cabeça dele não sirva para ser sodomizado pelo James Cameron. Tecnicamente, sodomização é todo o ato sexual que não envolve a reprodução. Mas o gajo depois come a cabeça ao porco ou é só mesmo para o que é? O gajo depois come a cabeça do porco ou é só mesmo... Epá, não sei. Pode fazer uma salada de orelha. Epá, tu tens que ir... Por acaso... Tens que ver isso para acreditar, acho que é mesmo abafado. O quê? É a rubrica da culinária? Olha, rubrica da... Agora que cabeça de porco à James Cameron. Vais fazer o quê? Vou fazer... Porco à Cameron. Com tomate. Aliás... Cameron, agridoce. Eu não sei se ele reparou, mas eu até tinha lá... tenho ali um saquinho com alhos. Então é a rubrica da culinária. Não, olha, mas estás a ver? Vai ter alguma coisa de jeito, afinal. Então e o que é que vais fazer? O que é que eu vou fazer? Comprei um quilo de entremeada. Olha, também eu de manhã, juro. Comprei um quilo de entremeada. É o meu ritual do domingo. Temperar com bastante alho e pimentão. E vai ao forno. Vai ao forno. Que desperdício. Com bastante azeite, não sei quanto. Vai ao forno. Depois deixo arrefecer. E depois deixo arrefecer. Corto tudo em pedaços pequeninos. Estás a ver? Ui. E misturo com mais azeite, mais alho, coentrão e cebola. E fica tipo como uma salada de orelha de porco, mas feita com entremeada. Que antes foi ao forno. Mas sempre tiveste projeto para a qualidade. Nunca mais esquece um prato que o Miguel gabava o que fazia quando chegava à casa com a retraça, que era uma cena bem complexa. Vê lá se apanhas. Yeah. Pegas numa tigela. Mas vê lá mesmo. Depois o gajo explicava isto: metes uma camada de batatas fritas, depois pegas em ketchup, metes ketchup por cima. Yeah. Depois metes outra camada de batatas fritas, depois pegas em maionese, metes por cima. E depois metes outra camada de batatas fritas. Yeah. E metes mostarda. Mano, tu parece que estás a... E às vezes picante. E às vezes picante. Tu estás a descrever as minhas bombas de sal, que é umas pizzas que eu faço. Não, este não é, mano. Completamente brutais. Do Lidl. Bombas de sal. Ele compra a pizza do Lidl, que é uma coisa... E ainda mete mais sal. E depois traz um saco de queijo e chouriçom daquele redondo. Mas isso eu também faço. Ah, não, não. Aquilo entra-te no corpo, tu ficas... Espera, com várias camadas de orégãos e picante. Eu chamo aquilo... Ouve, cada pizza daquelas que eu como... O que é mesmo tipo, eu quero ver se morre rápido ou qualquer falámos coisa. Falámos no Lidl, hein? Falámos no Lidl. Já, lá está, onde é que está a nossa produção. Sim. Mas é uma garrafa de litro e meio de água para superar. Mas sabes que eu não sei se isso te faz bem ou não. Faz ótimo. Faz bom. Opa, como vês, estou a ficar gordo. Mano. Quando tu entra, aquilo deve dar assim uma bomba injeção. De sal. Não sei, o coração deve disparar, é melhor que branca, é isso. Não, é a última. Eu ultimamente tenho até reduzido um bocado na dose, como só meia pizza. Porque é mesmo é brutal. Por isso é que eu chamo aquilo uma bomba de sal, meu. Mas chapo bem. Eu como tipo entre 600 a 700 gramas de pizza numa só dose. É mesmo assim um bocado bué. Mas não comes Mac? Não, não. Ah, pronto. Não, não. E eu achei piada tu falaste nas tuas várias camadas de azeites, porque isso é uma daquelas cenas que é muito afixe a gente como portugueses vivendo em Portugal. É um bem... Ainda barato. Azeite, já viste como é que os brasileiros reagem ao azeite quando chegam a Portugal? Tipo whisky. Já, tipo, bem, isto mandar paletes para lá compensa. Se o azeite for muito se é uma das bom, se fores ao Brasil, é uma das prendas para levar um gajo, é um frasco de azeite de galo daquele 2€ e tal. O azeite é tão... E o vinho? O próprio vinho? O azeite é tão escasso em certas partes do mundo que é tudo feito em óleo. Yeah. Olha, e a Sendegol da Sérvia? Epá, isso é que é... Estás a ver? Não estou, mas depois vou ver em diferido. Depois vou ver tudo. Mas se quiseres, eu estou aqui a ver em direto. Não, deixa eu vou dizer. Se for golo, isto parece o Benfica TV, os gajos a comentarem os jogos com uma câmara à frente. Sim. Aqui não temos a até câmara posso ainda. Dizer, só temos posso vir aqui e ver os resultados em direto. O resultado não do marcador, mas o resultado das conversas lá do Twitter. Eu estou a jogar no placar e apostei muito na Sérvia. Passamos a ter esse momento interativo também. Eu apostei muito na Sérvia e estou a jogar no placar. Apostei 10€ na Sérvia. Eu apostei numa corretora chinesa para pegar ali um bocado na... É o mercado das apostas asiáticas, mas não é bem por aí, é por Macau, Japão. A China não é assim tão prevalente nessa cena. Macau é aquele, Singapura, quando tu vês aquelas notícias tipo estúpido a jogar online, morreu 48 horas à frente do PC, pronto, é esse dos países que eu estou a falar. Essa gente mexe bem mais, ou mexe em tantos milhões num só minuto que o Ronaldo é melhor que Samanta para o chão. E, como consequência, a culpa é do árbitro, ainda se faz, ainda se do Coronel, suja bué tinta em papel de jornais para ler. Eu acho que, na realidade, tu gostavas de ser a jogador de futebol e tiveste uma lesão e nunca... Podias ser o Ronaldo, pá. É. Devias ter jogado à bola lá no bairro. Claro que cheguei. Eu posso ir já jogar à bola com vocês ali para fora. Agora daí a tarde a receber 1 milhão de euros ao pontapé... Eu tenho ali uma bola no carro, bora lá. Hã? Tinha uma bola no carro, bora ali jogar, dá uns toques. Nunca joguei futebol na vida. Ah, tá. A sério, estás a usar. Um eu por acaso gasto mais. Eu nunca joguei. Para mandar ali em cima a bola para o quintal de uma vizinha. O que é que estás cheio de todo cagado aí, cara? Isto é do vaporizador, estava-se a babar todo. Não viste-me aqui a limpar. Furiosamente. Faz aquela cena que tu fazes tão bem. Que é o quê? Pá, aquela cena do encerramento. Ah, mas pensei que já estava subentendido. Não. Na altura em que eu meti o jogo de futebol. Não, tu tens que encerrar a cena daquela maneira pro. Daquela maneira pro. É, pronto, ok, esqueci. Foi o terceiro episódio de Conversa para Surdos. Consegue-se. Pode ser. Tchau. Faz só mais um, não vá. Vai lá, só mais um. É, Pico, senão já tenho que começar a cobrar aí a produção e. Não pode ser. Então, mas. Eu tenho ali a bola lá em cima, bora. Se está para lá e assim. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Surdos! Ficaste satisfeito? Vocês são surdos? Sou o Miguel Teixeira. Vocês estão a ouvir o Simpson? E a mim também. Conversa para surdos. Porque ninguém nos está a ouvir. Eu não sei, o Hugo é que depois vai misturar isto tudo. Ha ha ha.